Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para você que me escuta pela internet ou pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, eu venho lhe falar mais uma vez sobre mais uma característica de um homem segundo o plano de Deus. O homem segundo o plano de Deus é um homem que ama. Você pode pensar assim: Gustavo, isso é óbvio. Pode parecer óbvio, mas uma das maiores necessidades, das mais frequentes no mundo inteiro, é encontrarmos homens que buscam ser realmente viris masculinos, mas que tenham a sensibilidade e a delicadeza suficiente para demonstrar que sabem amar adequadamente as pessoas. O homem segundo o plano de Deus é um homem que ama. Que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que ama seus familiares. Se você é solteiro, você sabe devidamente que você, como filho, deve amar os seus pais. Se você tem uma pessoa que você está se enamorando, se você tem uma noiva, você deve buscar amar esta pessoa. O homem segundo o plano de Deus, ele sabe como amar essas pessoas. Psicólogo e terapeuta cristão Gary Chapman escreveu um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro tem revolucionado o coração de muitas pessoas porque ele tem ensinado que o amor também tem linguagens, tem formas de se expressar. E essas linguagens eu vou dizer rapidamente, resumidamente aqui para vocês, que elas são muito eficazes. Muitas vezes nós expressamos amor via palavras de afirmação. Afirmamos alguma pessoa dizendo: Nossa, como você está bonita, como você é especial. Nós temos que nos lembrar de elogiar as pessoas quando elas estão fazendo coisas boas, quando elas estão bem arrumadas, especialmente entre mulheres. Nossa, como você está bonita, sem ser malicioso. Uma outra linguagem do amor é o serviço. Como eu falei no podcast anterior, é uma qualidade do homem, segundo o coração de Deus, segundo o plano de Deus, servir. Muitas vezes você não é capaz de elogiar, mas você consegue expressar amor servindo uma pessoa, levando algo para que ela coma, preparando um alimento, levando uma pessoa em casa. Enfim, você pode ajudar. Uma outra forma de demonstrar amor é o chamado toque físico, ou seja, dar um abraço, dar um beijo. Isso é uma forma de expressar amor, é uma das linguagens. Uma outra forma, uma outra linguagem do amor é você presentear. Muitas pessoas gostam de receber presentes. Cristo é um presente de Deus para nós. E muitas vezes essa é uma linguagem necessária. Olha, lembrei-me de você. E aqui comprei para você um terço, uma imagem, um ícone. Eu gosto de ícones, por exemplo, ícones bizantinos, e tenho vários em minha casa e procuro presentear as pessoas com essas belíssimas imagens. Por quê? Eu gosto de receber presentes e gosto de dar presentes. É a linguagem de amor, do amor que eu pratico. Também existe uma linguagem importantíssima do amor que se chama presença. E essa é uma das linguagens, inclusive, utilizadas por Deus. Deus utiliza todas, mas nessa ele utiliza o tempo inteiro. Deus ama você. E por isso que ele coloca um anjo ao seu lado. Você não vê, mas eu posso lhe dizer com certeza que ele está ali, te acompanhando e te protegendo. Veja, Deus é amor. E é natural que os homens que busquem a Deus, que buscam viver segundo o plano de Deus, sejam homens amorosos. E quando eu falo ser um homem amoroso, não é ser desculpe a expressão, afrescalhado, não é isso. Mas sejam são homens que sabem viver segundo o amor de Deus, segundo a lei do amor de Deus, que busca dar aquilo que é de direito a cada um, que busca saciar as necessidades de cada um de forma responsável, de forma amável, de forma delicada. Veja, ser um homem segundo o plano de Deus é amar. É necessário que você ame as pessoas. Por isso eu lhe sugiro, escreva uma carta para os seus familiares dizendo o quanto você os ama. E depois comprometa-se a dizer para eles todos os dias isso. Não só por palavras, mas por gestos concretos. Você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe e até o próximo podcast.